Agora tem mais música, hein? Tem mais som, hein? Vamos nessa? Mais sucessos aqui na Madrugada Viva. Rádio Cidade, a rádio em primeiro lugar. É feito daqueles beijos que eu te dei.